É com muita satisfação e honra que na passada segunda-feira fomos a Leiria ao 15º Encontro de Bibliotecas da Rede Nacional e recebemos uma menção honrosa no âmbito do Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais com o projeto de Cotação de Leituras. Em 8 anos já recebemos 2 prémios, em 2014 recebemos com o Viver a Ler Mais, este ano com a Cotação de Leituras, que é um projeto que começou em Oliveira, nos cafés, e desde já agradeço a todos os cafés que nos receberam, mas sentíamos que tínhamos que dar o salto e fomos para as localidades. Aí sim tem sido muito gratificante, porque tratamos temas locais e temos aprendido muito sobre o nosso concelho, e também falamos de temas nacionais aplicados nas localidades. Convido já a todos a estarem presentes no dia 15 de novembro em Penalva de Alva, na associação, onde claro está, tinha que ser as invasões francesas, que sabemos que Penalva foi uma das grandes localidades aqui no, na região, onde este acontecimento prevaleceu muito. E tem sido engraçado já pessoas da localidade a virem ter connosco, a dizerem que sabem histórias que foram passadas de geração em geração e vão estar lá para as contar.